Eu quero te perguntar, tem o som de Deus aí? Tem o som de Deus aí? O mestre está passando bem aqui, ó. E aquele que começa a adorar ele chama a atenção dele. Eita glória! Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento na altura. Tem gente sendo curada, vem aqui, ó. Quanto tempo esperou? Não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Eu quero ouvir você, vai! Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Multidão, é a tua chance.